que deixou todas as pessoas assustadas. Algo tipo um zum zum zum que ninguém sabia dizer direito o que era. O que ouviram? Não ouvi. O que viram também não vi. Mas senti.